a fecheiro 16. Em 1959, Rita May tinha recentemente casado com Jerry Lonigan, da agência funerária Lonigan & Son, e quando soube que Deirdre estava em casa, grávida, e que já tinha perdido o pai do bebê, Rita May arranjou coragem para ir visitar. Como já acontecera a tantas outras pessoas, foi mandada embora à entrada da porta. Mas não antes de ver Deirdre ao cimo das escadas. Deirdre gritou desesperada a Rita May. Rita May, eles vão tirar-me o meu bebê. Rita May, ajuda-me. E enquanto Miss Nancy tentava obrigar Deirdre a voltar para o seu quarto no segundo andar, Deirdre atirou um pequeno cartão de visita branco a Rita May. Entre em contacto com este homem. Diz-lhe que me ajude. Diz-lhe que me vão tirar o meu bebê. Carlota Mayfair atacou fisicamente Rita May e tentou tirar-lhe o cartão de visita. Mas Rita, muito embora a outra estivesse a puxar-lhe o cabelo e a arranhar-lhe a cara, segurou-o com força enquanto corria pelo portão, através de uma chuva de folhas. Quando chegou a casa, descobriu que o cartão estava quase ilegível. Carlota tinha rasgado um bocado e Rita tinha inadvertidamente apertado o pequeno cartão na palma úmida da sua mão. Apenas se distinguia a palavra Talamasca e o meu nome escrito à mão nas costas do cartão. Só em 1988, quando encontrei Rita May no funeral de Nancy Mayfair e lhe dei um cartão igual ao que foi destruído em 1958, é que ela reconheceu os nomes e me telefonou para o hotel a comunicar o que se lembrava de há tanto tempo atrás. Foi desesperante para este investigador saber do pedido de ajuda que Deirdre em vão tinha feito. Foi desesperante recordar aquelas noites, há 30 anos atrás, em que eu, deitado na minha cama em Londres, pensava: não a posso ajudar, mas tenho de tentar ajudá-la. Mas como é que posso ousar fazê-lo? E como é que posso, de alguma forma, ser bem-sucedido? O facto é que provavelmente não poderia ter feito nada para ajudar Deirdre, por mais que me esforçasse. Se Cortland não tinha podido impedir a adoção, é razoável assumir que eu também não a teria podido impedir. No entanto, via-me em sonhos a levar Deirdre da casa de Fish Street para Londres. Via-a hoje uma mulher perfeitamente normal. Mas a realidade é completamente diferente. A 7 de novembro de 1959, às 5 da manhã, Deirdre deu à luz Rowan Mayfair com 4,5 kg. Uma menina saudável, de cabelo louro. Horas mais tarde, ao acordar da anestesia geral, Deirdre viu, junto à sua cama, Ellie Mayfair, o padre Lafferty e Carlota Mayfair, bem como duas das Sisters of Mercy, que mais tarde descreveram pormenorizadamente a cena à irmã Bridget Marie. O padre Lafferty estava com o bebê ao colo. Explicou-lhe que acabara de o batizar na capela do Mercy Hospital, dando-lhe o nome de Rowan Mayfair, exatamente como Deirdre já insistira. Mostrou-lhe o certificado de batismo assinado. Agora beija o teu bebê, Deirdre, disse o padre Lafferty, e dá-o a Ellie. A Ellie está para se ir embora. Os mexericos na paróquia dizem que Deirdre fez o que lhe mandaram. Insistira que a rapariga ficasse com o nome Mayfair. E assim que verificou que essa condição tinha sido cumprida, deixou que levassem o bebê. A chorar tanto que mal conseguia ver, beijou o bebê e deixou que Ellie o tirasse dos seus braços. Depois virou a cabeça e continuou a soluçar com a cara na almofada. É melhor deixar Ana sozinha. Passado mais de uma década, a irmã Bridget Marie explicou o significado do nome de Rowan. Carlota foi madrinha da criança. Creio que pediram a um médico do hospital para servir de padrinho, tão empenhados estavam em realizar o batismo. E Carlota disse ao padre Lafferty que a criança se chamaria Rowan, e ele disse-lhe: ora, Carlota Mayfair, sabe muito bem que esse nome não é o nome de nenhum santo. A mim parece-me um nome pagão. E ela disse-lhe, naquela sua maneira de falar, sabe como ela é? Ela diz-lhe: padre, não sabe que a Rowan era e continua a ser a árvore utilizada para afastar as bruxas e todas as formas do mal? Não há uma única cabana na Irlanda onde a mulher da casa não ponha um ramo de Rowan por cima da porta para proteger a sua família das bruxas e das bruxarias. E que tem sido assim através da era cristã. Rowan será o nome desta criança. E Ellie Mayfair, subserviente, como sempre foi, limitou-se a acenar com a cabeça. Era verdade? Perguntei. Na Irlanda punham mesmo o ramo de Rowan por cima da porta? A irmã Bridget Marie assentiu com uma expressão muito séria, como se servisse de muito. E quem é o pai de Rowan Mayfair? As análises de sangue de rotina, feitas no hospital, indicam que o grupo sanguíneo do bebê era idêntico ao de Cortland Mayfair, que tinha morrido há menos de um mês. Deirdre enlouqueceu mesmo antes de deixar o Mercy Hospital, depois do nascimento de Rowan. As freiras disseram que ela chorou horas a fio e depois começou a gritar num quarto vazio: vocês mataram-no! Depois, entrando na capela do hospital durante a missa, voltou a gritar: vocês mataram-no! Deixaram-me sozinha no meio dos meus inimigos! Traíram-me! Teve de ser levada de lá à força e foi rapidamente internada no St. Anne's Asylum, onde entrou em estado catatónico no final do mês. Era o amante invisível, acredita ainda hoje a irmã Bridget Marie. Sabe, ela gritava e amaldiçoava-o por ele ter morto o seu professor universitário. Ele tinha-o morto, pois o demónio queria para si. O amante demónio, isto é. Era isso que ele era, aqui mesmo, na cidade de Nova Iorque. Andava à noite pelas ruas do Garden District. Estas afirmações são muito bonitas e eloquentes, mas, dado que é mais que altamente provável o professor universitário nunca ter existido, que outro significado é que podemos dar às palavras de Deirdre? Foi Lasher que empurrou Cortland pelas escadas abaixo ou o assustou de tal forma que ele caiu? E se sim, porquê? Na verdade, este é o fim da vida de Deirdre Mayfair. Esteve encarcerada durante 17 anos em várias instituições psiquiátricas. Foram-lhe dadas doses massivas de drogas e implacáveis séries de choques elétricos, apenas com breves tréguas. Quando ela voltava para casa, o fantasma da rapariga que outrora fora. Finalmente, em 1976, foi levada para First Street para sempre. Uma inválida, de olhos dilatados e muda, num estado de permanente vigília, mas sem memória conectiva. O alpendre lateral do resto do chão foi fechado com rede para ela. Desde há anos que é levada para lá todos os dias, chova ou faça sol, para ali ficar sentada, imóvel, numa cadeira de balanço, com o rosto ligeiramente virado na direção da rua distante. Ela nem sequer se lembra de um momento para o outro, disse um médico. Vive inteiramente no presente, de uma forma que nos é absolutamente impossível de imaginar. Pode-se dizer que ela não tem espírito. Este é um estado descrito em pessoas muito velhas que o atingem numa avançada senilidade e que passam os dias sentados com um olhar fixo e ausente em hospitais geriátricos em todo o mundo. Não obstante, ela continua a ser fortemente sedada para evitar ataques de agitação. Pelo menos é o que tem sido dito aos seus vários médicos e enfermeiras. Como é que Deirdre Mayfair se tornou naquela idiota sem espírito, como as coscovilheiras do Irish Channel lhe chamavam? Aquele belo molho de cenouras, sentado na sua cadeira. De certo que os choques elétricos contribuíram para isso. Sessões após sessões de choques elétricos, dados em cada hospital para onde ela fora desde 1959. Depois havia também os medicamentos. Doses massivas de tranquilizantes, quase paralisantes, que lhe eram dados em combinações espantosas, pelo menos segundo revelam os registros, aos quais continuamos a ter acesso. Como é que se podem justificar tais tratamentos? Deirdre Mayfair deixou de falar coerentemente em 1960. Quando não estava sob o efeito de tranquilizantes, gritava ou chorava sem parar. De vez em quando partia coisas. Por vezes apenas lançava a cabeça para trás, rolava os olhos e uivava. À medida que os anos passaram, continuamos a recolher informações sobre Deirdre Mayfair. Todos os meses, aproximadamente, conseguíamos entrevistar um médico ou uma enfermeira ou qualquer outra pessoa que tinha estado na casa de First Street. Mas os nossos registros sobre o que realmente aconteceu continuam a ser fragmentários. As fichas hospitalares são naturalmente confidenciais, extremamente difíceis de obter. Mas em pelo menos dois dos hospitais psiquiátricos em que Deirdre foi tratada, sabemos que não existe qualquer registro dos seus tratamentos. Um dos seus médicos reconheceu claramente e de sua livre vontade, ao estranho que o interrogou, que queimara a ficha de Deirdre. Um outro médico reformou-se pouco depois de ter tratado Deirdre, deixando apenas alguns apontamentos crípticos no seu pequeno dossiê. Incurável, trágico, tia exige medicação contínua. No entanto, descrições de comportamento feitas pela tia não são credíveis. Continuamos, por razões óbvias, a ter apenas provas de ouvir dizer para fazermos a nossa avaliação da história de Deirdre. Embora Deirdre tivesse dormitado num estado crepuscular, induzido por medicamentos, durante toda a sua vida adulta, as pessoas à sua volta avistaram numerosas vezes um misterioso homem de cabelo castanho. Algumas enfermeiras do St. Anne's Asylum declararam terem-no visto, um homem que ia ao seu quarto. Ora, isso eu vi num hospital do Texas, onde esteve internada durante um breve período. O médico afirmava ter visto uma visita misteriosa, que parecia sempre de alguma forma desaparecer quando eu o queria interrogar ou saber quem ele era. Pelo menos uma enfermeira de um hospital psiquiátrico no norte da Louisiana insistiu, junto dos seus superiores, que tinha visto um fantasma. Serventes negras dos vários hospitais viam com frequência aquele homem. E uma mulher disse-nos: ele não é humano. Conheço-o quando o vejo. Consigo ver espíritos. Conheço-o e ele conhece-me e não se aproxima de mim. A maioria dos operários continua hoje a não poder trabalhar na casa de First Street, como acontecia no tempo em que Deirdre já era garota. Verificam-se as mesmas histórias de sempre. Chegou mesmo a falar-se de haver lá um homem que não quer que se faça nada. No entanto, foram levadas a cabo algumas reparações. Foram instalados aparelhos de ar-condicionado em algumas salas e a instalação elétrica foi melhorada, sendo estas tarefas invariavelmente feitas sob supervisão de Carlota Mayfair no local. O velho jardineiro continua a ir lá e ocasionalmente pinta o gradeamento enferrujado. Tirando isto, First Street dorme sob os ramos dos carvalhos. Rãs cantam durante toda a noite em volta da piscina de Stella, com os seus lírios e íris selvagens, o baloiço de madeira de Deirdre há muito que caiu do carvalho ao fundo da propriedade. O banco de madeira, uma mera tábua, está caído na erva alta, ressequido e encarquilhado. Muitas pessoas, ao pararem para olhar para Deirdre na sua cadeira de balanço no alpendre lateral, viram de relance um primo bem parecido. Algumas enfermeiras despediram-se devido àquele homem que entra e sai como uma espécie de fantasma, ou porque viam frequentemente coisas pelo canto do olho, ou pensavam que estavam a ser observadas. Há uma espécie de fantasma a pairar junto dela, disse uma jovem enfermeira, muito prática, que garantiu à agência que nunca, nunca mais voltaria àquela casa. Vi uma vez em pleno dia. Foi a coisa mais assustadora que vi na vida. Quando lhe falei nisso ao almoço, ela tinha alguns pormenores a acrescentar à história. Era apenas um homem de cabelo e olhos castanhos, com um bonito casaco e camisa branca. Mas, santo Deus, nunca vi uma coisa que me aterrorizasse tanto. Estava ali, de pé, ao sol, ao lado dela, a olhar para mim. Deixei cair a bandeja e gritei sem parar. Várias outras pessoas da área médica deixaram abruptamente de estar ao serviço da família. Um médico foi despedido em 1976. Continuamos a tentar descobrir estas pessoas, a recolher os seus testemunhos e a registá-los. Tentamos dizer-lhes o menos possível sobre a razão, porque queremos saber o que viram e quando. Aquilo que ressalta destas informações é uma possibilidade assustadora: que o espírito de Deirdre tenha sido destruído ao ponto de não conseguir controlar a sua evocação de Lashas. Isto é, dá-lhe subconscientemente o poder de aparecer junto dela de uma forma extremamente convincente. No entanto, não está suficientemente consciente para o controlar além disto, nem para o expulsar, se a um nível qualquer ela não o quiser lá. Em suma, é uma médium sem espírito, uma bruxa tornada inoperacional e talvez à mercê do seu familiar que está sempre por ali. Existe uma outra possibilidade muito distinta: que Lasher esteja lá para a consolar, para a proteger e a manter feliz, de formas que talvez nós não compreendamos. Em 1980, há mais de 8 anos, conseguiu obter uma peça de vestuário de Deirdre, uma bata de algodão larga que tinha sido posta no caixote de lixo nas traseiras da casa. Levei esta peça de vestuário comigo para a Inglaterra e coloquei-a nas mãos de Lauren Grant, atualmente a psicométrica mais poderosa da Ordem. Lauren não sabia nada sobre as bruxas Mayfair, mas não se pode eliminar a possibilidade de telepatia nestes casos. Esforcei-me o mais que pude para as afastar do meu pensamento. Vejo felicidade, disse ela. Esta peça de vestuário é de alguém que é extraordinariamente feliz. Vive em sonhos. Sonhos de jardins verdejantes e céus crepusculares e maravilhosos pôres de sol. Há lá ramos baixos, há um baloiço numa linda árvore. É uma criança? Não, é uma mulher. E há uma brisa quente. Lauren esfregou o tecido com mais força e encostou-o à sua face. Ah, e tem um amante tão belo. Que amante! Parece um quadro. Steerforth, de David Copperfield, esse tipo de homem, é tão meigo. E quando lhe toca, ela entrega-se por completo a ele. Quem é esta mulher? Toda a gente gostaria de ser esta mulher, pelo menos durante algum tempo. Será essa a vida subconsciente de Deirdre Mayfair? A própria Deirdre nunca nos dirá. Para terminar, permitam-me que acrescente mais alguns pormenores. Desde 1976, que Deirdre Mayfair, quer esteja de camisa de noite branca de flanela ou de bata de algodão, usa sempre a esmeralda Mayfair ao pescoço. Eu próprio vi Deirdre várias vezes à distância, desde 1976. Nessa altura já eu tinha feito 3 visitas a Nova Orleans para recolher informações. Desde então voltei lá inúmeras vezes. Nestas visitas passo invariavelmente algum tempo a andar pelo Garden District. Ao longo destes anos estive presente nos funerais de Miss Bell, Miss Millie e Miss Nancy, bem como no de Pierce, o último dos filhos de Cortland, que morreu de cancro do pulmão em 1984. Vi Carlota Mayfair em todos estes funerais. Os nossos olhares cruzaram-se. Durante a presente década, meti por 3 vezes o meu cartão de visita na sua mão ao passar por ela. Ela nunca me contactou e nunca mais fez quaisquer ameaças legais. É agora muito velha, de cabelos brancos, impressionantemente magra. No entanto, continua a ir trabalhar todos os dias. Já não consegue subir para o autocarro de St. Charles e vai num táxi contratado para o efeito. Na casa só trabalha regularmente uma criada negra, para além da enfermeira dedicada de Deirdre. A cada nova visita, descubro novas testemunhas que me dizem mais coisas sobre o homem de cabelo castanho e os mistérios que envolvem Fudge Street. As histórias são todas muito parecidas, mas chegamos, de facto, ao fim da história de Deirdre, embora ela ainda não tenha morrido. É a altura de examinar em pormenor a sua única filha e herdeira, Rowan Mayfair, que nunca pôs pé na sua cidade natal, desde o dia em que foi de lá levada, 6 horas depois de nascer, num avião a jato de um voo transcontinental. E embora seja ainda demasiado cedo para tentar pôr as informações sobre Rowan sob a forma de uma narrativa coerente, tomamos algumas notas criticamente importantes a partir do material recolhido e existem consideráveis indicações de que Rowan Mayfair, que nada sabe sobre a sua família, a sua história ou a sua herança, pode muito bem ser a mais poderosa bruxa que a família Mayfair alguma vez produziu.